ela já chegou, toda independente. Quem te desprezou, não tinha nada na mente. Perdeu a gata, essa tá maluco na moral. Ela tá na cena e geral pagando pau. Sabe, fala pra mim bem alto, diz aí. Pra cima. Bota no chão, bota no chão. Que é isso? No chão, no chão. Alá no muro, no chão. Chama no swing, vai. Porque ela é diferente. Chama aí. Porque ela é diferente. É assim. A dona da zorra, meu irmão. Me sente mais amiga. Você que tá em casa com a gente, bate muitas palmas pra Letícia. Ei. Ela já chegou, toda independente. Quem te desprezou? Vai, Lu! Vai, Lu! Perdeu a gata, essa tá maluco na mão. Ela tá na cena e geral pagando pau. Sabe, fala bem alto que eu quero ouvir, diz! André Cidins, o Mural de Iguana. No chão, Lu, vai! No chão, no chão, alá no mundo. Que é isso, legal, né? Que é isso? Vai! O balanço, vai! Chão, chão!